Eu sou caipira, pirapora, sim senhor. Venho de longe pra mostrar o meu valor. Chora viola, vamos embora. Abre a porteira que a Dragões chegou. Tá na ponta do isqueiro, vamos acender o cachimbo do Saci e o charuto do seu Zé. Alô, comunidade de gente caipira e feliz. Beleza, beleza, beleza. Canta, Dragões da Real. Eu sou caipira, piracora, sim senhor. Venho de longe pra mostrar o meu valor. Chora viola, vamos embora. Abre a porteira que a Dragões chegou. Porque eu sou caipira, piracora, sim senhor. Sim, senhor. Venho de longe pra mostrar o meu valor. Meu valor. Chora viola, vamos embora. Abre a porteira que a Dragões chegou. O galo canta, inspirando a melodia. Uma linda sinfonia onde mora o sabiá. A natureza dá o tom do meu destino. Brinco um sonho de menino, sou raiz desse lugar. E nessa longa estrada da vida, a enxada na lida, o suor na plantação, na varanda o tempero me convida. Tô chegando mais querida, bota lenha no fogão. Nos lugares que passei, e passei, fui a voz do coração, coração. Embalei a romaria, na divina cantoria, e a fé na procissão. Nos lugares que passei, nos lugares que passei, e passei, fui a voz do coração, coração. Embalei a romaria, na divina cantoria, e a fé na procissão. Pai, não tem, chorei de saudade, cruzei fronteiras por esse mundão. Fui me tornando uma moda de respeito, orgulho no peito, chapéu na mão. Vi evidências num fio de cabelo, um violeiro se emocionar. Tocando em frente, segue a galopeira, no rancho fundo a luz do luar. É o amor dessa gente feliz que não pode faltar. Eu sou o quê? Eu sou caipira, piracora, sim senhor. Venho de longe pra mostrar meu valor. Meu valor. Chora viola, vamos embora. Abre a porteira que a Dragões chegou. Porque eu sou caipira, piracora, sim senhor. Sim senhor. Venho de longe pra mostrar meu valor. Chora viola, vamos embora. Abre a porteira que a Dragões chegou. O galo canta, inspirando a melodia. Uma linda sinfonia onde mora o sabiá. A natureza dá o tom do meu destino. Feito um sonho de menino, sou raiz desse lugar. E nessa longa estrada da vida, a enxada na vida, o suor na plantação, na varanda o tempero me convida. Tô chegando mais querida, bota lenha no fogão. Nos lugares que passei, e passei, fui a voz do coração, coração. Embalei a romaria, na divina cantoria, e ao pé na procissão. Beleza, beleza, beleza. Nos lugares que passei, e passei, fui a voz do coração, coração. Embalei a romaria, na divina cantoria, e a fé na procissão. Pai, não tem, chorei de saudade, cruzei fronteiras por esse mundão. Fui me tornando uma moda de respeito, orgulho no peito, chapéu na mão. Vi evidências num fio de cabelo, um violeiro se emocionar. Tocando em frente, segue a galopeira, no rancho fundo a luz do luar. É o amor dessa gente feliz que não pode faltar. Eu sou caipira, piracora, sim senhor. Venho de longe pra mostrar o meu amor. Meu presidente Tomate! Chora viola, vamos embora. Abre a porteira que a Dragões chegou. Porque eu sou caipira. vamos embora. Abre a porteira que a tua dor chegou. Abre a porteira que a